Torre Salvador, 271, no Colégio Pushback, acionamento, posição número 612. Pesado, chame táxi, segundo 271. Terminar para o táxi, segundo 271. Jet Echo, livrando a frequência no pátio principal, posição 1-1, grato, bom dia. Bom dia. Segundo 271, 130 a bordo, 3 horas e 20, autonomia alterna de Salvador. Uma 271, táxi livre via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10. Pátio Índia Alfa, quanto ponto de espera, reportará pronto, 271, ajuste 10. espera, 1-0, pronto, 1-2-7-1. 1-2-7-1, a linha decola, vento calmo. A linha decola, pista 1-0, 1-2-7-1. Um, dois, sete, um, decola os 44, controle 1-9, decimal 3. Bom dia. 19-35, grata, bom dia, 1-2-7-1. Controle Salvador, bom dia, 1-2-7-1, decolado, você escuta? 1-2-7-1, bom dia, contato radar na decolagem, submantenho nível 390, saída PUCA. 390, PUCA, Aracaju, 1-2-7-1. Salvador, bom dia, Altan 3601, informação Foxtrot, para a cópia, São Paulo, Congonhas, nível 380. 3601, bom dia. Copiou 36? Vira, bom. Ok, São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, de uniforme Zulu 16. Decolada pistão 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leila pode ler da bridge, controle 199 decimal 35, transporta 5540. É, só me confirma a frequência que eu não consegui copiar, por favor. 126 decimal 85, alterno no 33 decimal 65. 2685, 3365, obrigado. 5540. Controle 1-1-9-3-5 3-2-6-5-3-6-0-1 no cotejamento correto. Chama para o feedback assinado. Chamar aí, tá? 3601, prossiga, tá? Só confirmando novamente, a aerovia vai ser a APS Zulu 16. Chama, uniforme Zulu 16, interceptará em bridge, conforme a saída, após segmento para Zulu 16 até BH, após trive direto. APS Zulu 16 bridge, APS Zulu 16 Belo Horizonte, após voa trive, correto? Afirmativa. Algum problema, tá? É, por a nossa navegação iria ser pela APS Zulu 10 até a bridge, depois APS Zulu 96 Belo Horizonte. Então, porém a saída te leva até bridge, da AEL Leda bridge. Em bridge segue APS Zulu 16 e assim conforme o plano. Perfeitamente. Salvador, o TAN 3601 no gate 04 para pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, chefe para o táxi 3601. Chamarei, TAN 3601.